Hip hop é minha casa, o rap meu quintal. Agora eu apresento o som da favela. Agora eu apresento o som da favela. Liga os maloqueiro, moleque sangue bom. Que a fita é tenebrosa, maluco tem o dom. De papel e caneta chego firme como rocha, convocando soldados que caminham lá fora. De boné a barreta, calça jeans e camisão, que sofrem preconceito, cultura marginal. Amor pela causa, amor pelo elemento, contador de histórias, alegria e sofrimento. Pronto pra cantar, pronto pra versar, como meus ancestrais que vieram de lá, terra preta. África no coração, batida pesada que traz reflexão. Noites em claro pra expor minha ideia, pra quem tá no barraco, no palácio, na rua de terra. O plano tem que funcionar, não pode falhar. É a salvação pra quem não para de sonhar. Cabeça erguida com fé, sigo em frente. Corpo fechado como o gomo da corrente. A madrugada é cruel e cinzenta, só quem é morcego ou sereno que aguenta. Cada vez mais fortalecendo esse time, titular camisa 10, sempre no apetite. Os pela saco de bochicho mó balela, mas me segue todo dia, pior que novela. Muitos por aí ostentam seus quilates, meu rap veio pra ostentar a humildade. Mudando várias vidas, guiando o rebanho. Só quem já foi salvo tá ligado no que eu tô falando. Meu som é explosivo e fura como bala, por isso escuta aqui o som da favela, vela, vela. Se é pra somar, somei. Se é pra firmar, firmei. Se é pra lutar, lutei. Isso é minha vida, liguei. Se é pra somar, somei. Se é pra firmar, firmei. Se é pra lutar, lutei. Isso é minha vida, liguei. Poeta igual Pac, pesado igual Big. Camisa 10 toy, destruidor de beat. Classic igual Black Power, resistência Black Panther. DJ Nenê nos toca disco, só avalanche. Aprendi na fita ligeira, cultura é raiz, o bang pra poucos. No game só fica quem vive, na luta quem faz e vira o jogo. Favela é nós, o gueto é nós, quebrado é nós mesmo. Independente se tá bom ou se fechou o tempo. Engatilhado com a caneta, disparando ideias. É um exército de abelho, rap é a colmeia. Abrindo a mente tipo seriado, guetal. A vida é louca e de passagem, como disse o Brown. Bronx 73, nego, arrepia a pele. Vivo hip hop, não viva só o rap. Sem rei ou majestade, porque a rua não tem dono. Os que pensaram assim perderam muito mais que o sono. Se é pra somar, somei. Se é pra firmar, firmei. Se é pra lutar, lutei. Isso é minha vida, liguei. Se é pra somar, somei. Se é pra firmar, firmei. Se é pra lutar, lutei. Isso é minha vida, liguei. Sagaz como Michael Jordan na cesta de três. Tô de volta com a bola outra vez. Empoderamento através do microfone. B-L-A-C-K, o meu codinome. Muitos se perderam no meio do caminho, deixando a direção correta e saindo do trilho. A fila do conhecimento é estreita e longa. Pra muitos tá de pé, até hoje é uma afronta. Eu sigo firme contra o sistema, que é esquema aliene, coloca algema. 3.5, 6, vai grande pé no chão. Não tô no topo da lista, mas tô no coração. Levando alívio, trazendo transformação. Junto com a falange, sempre pronto pra missão. Sem ramelar, porque o rap não tolera. Então se liga, Joe, no som da favela. Se é pra somar, somei. Se é pra firmar, firmei. Se é pra lutar, lutei. Isso é minha vida, liguei. Se é pra somar, somei. Se é pra firmar, firmei. Se é pra lutar, lutei. Isso é minha vida, liguei. Se é pra somar, somei. Se é pra firmar, firmei. Se é pra lutar, lutei. Isso é minha vida, liguei.